Então é assim que a vida vai. Os personagens se revelam, atores do aplauso final. E pra cada interpretação, o que lhe for proporcional. Eu disse, fica muito.